te diz que não tem jeito. Uma voz te diz que acabou. Quem te conhece diz só um milagre. Dizem tantas coisas. As circunstâncias dizem impossível. Amigos dizem que você falhou. Mas Deus está dizendo: eu posso tudo, se você crer que eu sou capaz. Seu Espírito Santo te toca, nunca mais você vai ser igual. Seu Espírito Santo te toca, você será seu. Ele vai contigo no teu caminhar. E se tiver barreiras no caminho, a fé vai te dar asas pra alcançar. As circunstâncias de dizem impossível. Amigos dizem que você falhou. Mas Deus está dizendo: eu posso tudo, é, se você crer que eu sou capaz. Contigo no teu caminho.